céu da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Apóstolo. O que significa mesmo essa palavra? Apóstolo. Passar o espanador na memória? Exatamente. Quer dizer enviado, emissário, missionário. Mas diretamente a gente emprega apóstolo ou apóstolos para aqueles 12 que Jesus chamou para a sua divina missão. Vamos dizer os nomes deles, vocês se lembram? Vocês são capazes de dizer quais eram os 12? Perfeitamente, gostei de ver. André, Pedro, Tiago, João, Felipe, Natanael, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão Cananeu, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Claro que depois de Jesus ter sido crucificado e ter ressuscitado, vencendo a morte, foi chamado o Rabino Saulo de Tarso, que vivia perseguindo os cristãos, portanto, perseguindo a ele mesmo, Jesus. Pois é, na estrada de Damasco, Saulo caiu do cavalo e depois se transformou em Paulo de Tarso, mas continuou rabino. Mas Jesus precisava da cultura dele, que a turma não sabia a escritura. Aoé. Quem foi esse Aoé? A-O-E. Exatamente. Sexto filho de Palé, neto de Benjamim. Ele aparece no primeiro livro de Paralipômenos. Nome esquisito, né? Mas é esse o nome, não tem outro não, madame. Apadno. A-P-A-D-N-O. Apadno. Isso é importante. O que significa apadno? Tem muita importância futura, minha gente, embora seja um nome tão velho. Apadno! Exatamente, é o lugar onde, de acordo com a passagem do profeta Daniel, o anticristo fará a sua fortaleza. Vocês podem pegar lá o livro de Daniel, capítulo 11, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Porque Daniel e João Evangelista são a mesma pessoa. Apeles, Apeles. Exato, minha gente. Foi discípulo de Jesus. Terminou martirizado em Esmirna, juntamente com o evangelista número 3, São Lucas, secretário de São Paulo. São Paulo fala dele aos Romanos, capítulo 16, Apeles. E Apolônio? Quem foi Apolônio? Governador da Síria, tenente dos exércitos de Antíoco Epifânio. Foi um dos maiores inimigos dos judeus. Formou um exército poderoso para liquidar os hebreus. Mas Judas Macabeu, só com um pequeno número de soldados, o derrotou e o matou com a sua própria mão, tomando-lhe a espada. É claro que essa história está no primeiro livro dos Macabeus. E a Bíblia protestante não tem esse livro, não. Como não tem Judite, não tem Tobias, não é? Pois é. Apolofanes. Quem foi Apolofanes? Muito bem. Ele e seus irmãos, Quérias e Timóteo, guardando a fortaleza de Gázara, foram mortos por 20 soldados do exército de Judas Macabeu. Já este aparece não no primeiro, mas no segundo livro dos Macabeus. Procurem lá no capítulo 10.